Se mata de tristeza desse país e mundo. Armado eu me presenteei no 12 de outubro. Sou retrato mais real, menor de idade. De 762, apetitoso nas lajes. Mais um que teve um sonho positivo esquartejado. Substituindo a força, ser chefe do tráfico. Crianças, ó inverno, caderno e caneta. Sou soldado como o Alquimi. Quer que ele seja, tiver infância roubada. Mesmo sendo pivete, e talvez muito deles nem chegou aos 17. Mãe chora vendo no filho, perguntando até quando. E ação de político por trás de caixão branco. Mas aí, como seria a fartura sobre a mesa? Pois conhece bem o que é sobreviver com o resto de feira. Sou excluído de futuro que a mídia cita. Sou pai indústria, mão pequena e bem lucrativa. Ouvi falar que sou criança, esperança. E no mesmo canal que eu não posso ter as propaganda. Eu sou criança sem merenda, sem água na escola. Ser professor é impossível até pra ter aula. Sou esperança sem abrigo, dormindo nas praças. Precariedade sem atendimento pediatra. Os velhos renegados aqui do Brasil porta fuzil e sofre calados abuso infantil. Eu sou a realidade por trás da ficção, engrossando a estatística, pivete com desnutrição. Zero na educação, como o sistema quer. De menor, inutilidade, colhendo café. Não é por acaso, menino, cuspindo sangue. Na sétima série, não sabe escrever o próprio nome. Reflexo, vejam cada podre no Brasil. Poderosos do Brasil, ditas regras do abuso infantil. Criança que vive, vítima do apartheid. Sistema segregacionista, cruel com parte. Mas você assassinada, tem cor, tem classe nessa lógica perversa do capitalismo selvagem. Criança que vive, vítima do apartheid. Sistema segregacionista, cruel com parte. Mas você assassinada, tem cor, tem classe nessa lógica perversa do capitalismo selvagem. O sangue derramado na periferia gera lucro pra mídia. Sensacionalista é cruel, mas faz parte da lógica perversa. Infância assassinada no auge da tragédia. Crianças, adolescentes recrutados pelo tráfico pra defender uma estrutura social de status. A lógica da sociedade de consumo descontroladamente vem gerando os distúrbios. As turbulências sociais que se intensificam criam os monstros dessa sociedade mediatista. A inocência foi substituída pelo rancor. Total descontrole, o espetáculo do horror. Exploração infantil nas carvoarias, a indústria do sexo funciona a pedofilia. Mãozinhas pequenas segurando um fuzil. Turismo sexual estimula a prostituição infantil. O contraste social e suas consequências. Superlotação no cemitério, nas cadeias. Músico assustador, parece com sanguinário. Pensado articulado por um estado autoritário. Em vários territórios do planeta, infância assassinada pela negligência, pelo fracasso declarado das Nações Unidas. As missões de paz só legítima carnificina na África, Ásia, Oriente Médio. A ONU ampliou os tentáculos do império. Crianças guerrilheiras em conflitos constantes. Pra cada corpo mutilado, um diamante de sangue. E a socialite vivem seus condomínios, banhado com o sangue das vítimas do genocídio, do terrorismo econômico, da divisão de classe, da lógica perversa do capitalismo selvagem.